18 decimal 6. 18 meia, até daqui a pouco, obrigado. Três, está autorizado o procedimento RNAV, ajuste 1014, reporte na final RNAV, então 3153. Gente, autorizado, 014. Controle, bom dia, 3171 da TAM, cruza o 3000, confirmando 350035. TAM 3171, contato radar. Suba ao nível 340, saída Gole, transição Gonza. Sente na Gole Gonza, 340, da 3171. Salvador Azul 4069, posição 1, pushback acionamento. Autorizado o reporte táxi Azul 4069. Chamará para o táxi Azul 4069. Sabra Control American 980. We're going to need to maintain heading and not turn for tailo for 10 miles. Maintain head until 10 miles, confirm? Negative, we have weather at 210. We need heading 180. Três cinco no sete, no solo 31 no Libéria, picha, chame solo 219. 219, até daqui a pouco. 180 for American 980. American 980, cleared. Where they had it. American 980. 0, boa noite, 97. Salvador, bom dia, gol 1642, ciência da informação ECO, autorização para Recife. Gol 1642, 390, Recife, pronto, papo. E o gol 1642. Gol 1642, autorizado Recife, nível 390, via upper whisk 58. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5463. Autorizado Recife nível 390 pela Upper East 58, decolando da 10 com cruz esquerda na Puca Aracaju. Controle 119.8 e o controle e o transponder 5463, chamando no pronto, está no 09, o gol 1642. Afirmo, gol 1642. É 366, TAM 3153. 3153, chame torno no 8 decimal 6. 6, obrigado. Gol no 607, informa velocidade indicada. 290. American 980, reduce speed to 00 knots now. American 980, 200 knots. Descent flat level 0. Correction, maintain flat level now. Maintain flight level 60, American 980. Salvador, TAM 3179, bom dia. Formação ECO. Nós. Enter, guarda. 1897 no solo 33, libera a direita, solo 219. 219, obrigado. Alô, Salvador, bom 1897. Gol 1897, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette 10, gol 1897. Vito 367. Gol 607, está autorizado procedimento aeronave, ajuste 10014. 6607. American 980, descent flight level 050. D-7050, American 980. D-3597 na escuta. Na escuta, solo, 357. Mantenha a posição aguardando o início do táxi da aeronave da Azul, ok? Gente, aguardando 357. Solo Salvador, Azul 4069, táxi de POB 113, autonomia 4 horas e 10 da Oceana com Azul 4069, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Índia Alfa, Charlie, ponto de espera 118, meia. American 980, turn left, heading 190. Your limit is localize the course. 190, American 980. Descent flight level 040, American 980. 040, American 980. Controle, Stan 3179, desvio à esquerda, evita a formação. Stan 3179, ciente, desvio à esquerda. No 607, chame torre no noite decimal 6. Boa noite, meia. Bom dia. Torre, confirme os primeiros 90 metros, está interditado do 3153. Estimativo, conforme notamos, os primeiros 90 metros. Obrigado. Torre, bom dia, Gol 607. Terra Vita 372, baixado, travado. 607, avistado, número 2, continue a aproximação e aguarde pista livre. Número 2, aguarda pista livre, 607. Hey, descend 020, American 90. American 980, intercept the localized the cost, turn left, head 135, report established. Clear the ILS final. Heading 135, cleared ILS, American 90. Tem a aeronave da companhia que vai parquear à sua esquerda, portão 10. Após o parqueamento da mesma, está autorizado pushback e assinamento, portão 09, reporte táxi. Após o parqueamento da na companhia, no 10, está livre o busto de acionamento, poderia acionar o motor? Sim. O Gol no 607, livre pouso, vento 270 graus com 69. Livre pouso, Gol no 607. 3153, livrou, chame o solo 219. 219. Seu solo fez 37. Bom dia, TAN 3153, livrando seu escudo. TAN 3153, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Zono 79, desse mantém nível 040. 40, tá 3179. Gol no 607, no solo aos 39, libere à direita, chame o solo 219. É da direita, chamando 219, gol no 607. Solo Salvador, bom dia, gol no 607, livrou. Gol no 607, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 062. Alfa Juliette até o 612, gol no 607. San 3179, solicita Prosa, Sierra Victor 366. 3179, veio na Prosa, Sierra Victor 367. Alvador Tower, American 980 with you, ILS 10. American 980, continue approach and expect runway vacated. The wind is 300 degrees at 04 knots. The first 90 meters are impracticable. American 980 is continuing. Ciente após desvio, Sierra Victor 367, aposte na final, estabilizado. American 980, clear to land runway 10, wind is 270 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, American 980. Do 4069, decolado aos 41, chama o controle 119, decimal 8. Controle 198, azul 4069, bom domingo. Igualmente, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, azul 4069, cruza 1400 pés. Do 4069, contato radar, subo ao nível 360, saída gole, transição gol. 60, azul 4069. Manda pro 367, tá 3179. Gente, tá 3179. American 980 on the ground at 42, vacate to the right and call ground control 121 decimal niner. 121 decimal niner, American 980. Salvador ground, American 980, vacating the runway for gate number 11. American 980, approved taxiway Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Hold short before taxiway Juliet. Alpha, hold short Juliet, American 980. Gol no 642, parou, tá? 26, boa, alternando na sal, 2 horas de suspensão. Queimando 1 no 26 a bordo? Negativo, apenas 26. Da subida. Autorizado de Gil, azul 4069. 4069. Seu R9, tá 3179. Está 3179. 642, inicie táxi lento. Vai observar a aeronave da companhia ingressando no portão 0612 agora. Após o ingresso da mesma, está autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá a torre 118, decimal 612, bom voo. Observando a aeronave da companhia ingressando 612, já está livre via Juliette Alfa. O senhor Charlie chamando torre 118, 612. Voo na 642, obrigado, boa. Passou 366, está 3179. Está 3179, complete final, aeronave, chame torre 118, decimal 6. 18-6. Torre Salvador, está 3179. No 79, está autorizado o pouso na pista 10, vento de 290 graus com 4 nós, primeiros 90 metros praticáveis. Ciente, livre pouso na 10, está 379. Azul 4069, chame Recife 288, aperto 264. 288-264, azul 4069, bom domingo, obrigado. Gol no 607. Gol no 607, já pronto cópia, Guarulhos? 360. Gol no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita, subida a gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5477. Guarulhos, 360 para esse 58, decola da 10 com direito a Gole Gonza. 119.8, 5477. Gol no 607, correto, portão 062, chame pronto para o push e acionamento. 7607. No 642, ali mantém. Ali mantém, 642. 9B mais controle. vai sobrevoar o litoral norte. Mantenha-se em condições visuais. Eco 9 Mike. De 9 no solo 50, Libéria, pista direita, solo 219. Entrando à direita, 219 após o estado 319. Então 3517, Brasília 360, pronto, cópia. Pronto. Então 3517, autorizado Brasília, nível 360, via up do 197. Decola da pista no zero com curva à direita, subida a gola e transição off-pito. Frequência do controle 119.8, transponder 5474, TAM 3517. Autorizado 360 para Brasília, via upper Zulu 17. Decolada 10 com curva à direita, saída gola e transição off-pito. O controle de série 119.8, transponder 5474, este é o TAM 3517. Então 3517, correto, portão 04, chame pronto para o push e acionamento. Chamará. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3179, Nizam. TAM 3179, bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para 02, 3179. O meu Eco 9 Mike, ciente, condições visuais, estou de Paripe. Eco 9 Mike. 19.8. 19.8, gol 1642, obrigado, boa. Salvador, gol 1642, contato radar, suba ao nível 350, restrição centro Recife, saída Puca. Restrito 350 na Puca, o gol 1642. Afirmativo, gol 1642. me confirma se ainda não está recebendo a altimetria do Eco November Mike. Tô falando do Eco November Mike, já recebo, mantendo 1.500 pés. Tá bom, grato. Paulo Salvador, agora 715. Meia quatro dois, chame Recife, 12685, alterno 2545. Chamando Recife, 12685, alternando 2545, voo no 642. Nível 360, via UP Zulu 17. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida gole, transição Ofito. Frequência do controle 119.8, transponder 5501. Autorizado, 360 Brasília, Vale Ofito, informe Zulu 17, 985501. Afirmo, só tentando que após a decolagem, a primeira curva será à direita, portão 08, chame pronto para o puxo, acionamento, gol no 715. Chamará pronto para decolar, 715. Pronto para o pushback, acionamento, 715. Passando a posição Paripio, o Eco November Mike vai seguir com proa de rotatória, senhorita. Opa, o meu Eco November Mike, gente, ingresso corredor Interlagos, proa da rotatória. Interlagos, rotatória, Eco November Mike. November Mike, confirme se modificou intenções, vai prosseguir para pouso? Não, negativo, é que ali o farol da barra está com mau tempo, chuva. E o corredor Interlagos está com condições visuais. Sim, Eco November Mike.